É, o Marcus Paulsen sentiu uma contusão. Pera que eu dei uma cuspida aqui. Eu percebi. Percebi. Saiu uma catarrada no meio da... Marcus Paulsen. Tipo para o Faroeste, né, velho?